No interior, no litoral, a gente faz acontecer. Reúne os vagabundos pra fazer a turnê. Quase sempre sem cachê, mas a missão não para. Na rua, no estúdio, a gente não se separa. A gente se encontra e desenvolve a missão. Mesmo sem dinheiro, eu tenho a solução pra sair pro mundo e mostrar nossa cara. E é nessa hora que a polícia nos para, esculacha sem dó, como foi em Rio Preto. É turnê dos vagabundos, senhor, mas respeito de Ituabauru aos vagabundos que chega representando a família da melhor maneira. Tocão na produção, o Jairo na batera, Cezão na contenção, a N representa Vagnão na percussão, mostrando como faz. Se eu tô com esses caras, não preciso de mais. 18 anos no copo pra brindar a turnê. Tudo no Vasco, dentro do rolê. Camarim exclusivo, atração principal é o Zamba no sapato, chegando na moral, sem alarde, sem atrasar os outros. O CD é 2 contos, nem precisa de troco. Seguindo assim, com os irmãos de sintonia, é a Zamba Tour. De noite, de dia, se dá pra somar, pode chegar, porque a turnê dos vagabundos acabou de começar. Mete a mochila nas costas pra desenvolver as propostas. Turnê dos vagabundos, foco na direção e o limite ao mundo. Mete a mochila nas costas pra desenvolver as propostas. Turnê dos vagabundos, foco na direção e o limite ao mundo. Essas ruas me criaram, alimentaram o meu instinto. E no meu destino tinha 5 vagabundos. Hoje tamo junto no mundo, sem luxo, chegando com tudo pra dominar o mundo. É o clube, é o rap, é o zamba de samba. Quem canta, a N, quem canta, fica pampa, pai velho. Nós não veio à toa, nós é feio, mas é gente boa. Pedi a benção da coroa pra ficar firmão. Tô tranquilão, sossegadão, a gente vai mais volta. É só ter outra proposta, pois é disso que nós gosta. Ha! Mete a mochila nas costas pra desenvolver as propostas. Na turnê dos vagabundos, foco na direção e o limite ao mundo. Ha! Mete a mochila nas costas pra desenvolver as propostas. Na turnê dos vagabundos, foco na direção e o limite ao mundo. Dei um tchau pra minha dama, dei um bye pra minha cama. Saí no meio da semana pra essa trip tão insana. Recepção que vem dos cana, dieta vegetariana e o peso da parmegiana. Que saudade de la mama, minha comidinha caseira. É besteira, segue os maloqueiros, ultrapassando barreiras. E agora é responsa, saímos do estágio. E essa porra não tem preço, ao contrário dos pedágios. Celular sem bateria, mas ainda tô vivo. Só passou uns dias, mas fico mais se for preciso. Jam sessions cabulosas e umas sessões de improviso. Se quiser, segue a agenda pra firmar os compromissos. Sou MC Road, produtor dos Gold. E os novão, os Gold, que forma o bonde. Encara a cena de fronte, Emerson Topo. Me apresento no campo do talento. Vai vendo o procedimento nos eventos e fica de exemplo. Então curte o centro dessa vida corrida, que dá um frio na barriga. E essa vontade amplifica minha voz. Na estrada esburacada não dá pra ser tão veloz, mas vou viajante mostrando que sou. Não tô à toa como você pensou. A gente não faz música, a gente faz vida. E melhor que tudo isso, só a rapa reunida em cima das batidas, mas não policiais. Vamos divulgando o trampo mais e mais e mais e mais. Mete a mochila nas costas pra desenvolver as propostas. Na turnê dos vagabundos, foco na direção e o limite ao mundo. Mete a mochila nas costas pra desenvolver as propostas. Na turnê dos vagabundos, foco na direção e o limite ao mundo. Boladão.